3154 Alfa, é bote antes da Juliette. Alfa, é bote antes da Juliette, 3154. Bomba 51, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 8, 0 graus, 1 no 1 no nós. Anel no 42 para o táxi, 136 a bordo, autonomia 3 horas e 27 ao zero na Natal. Ele táxi está com espera, estou indo no próximo ano 5, ajustando 013. Pedro táxi, com espera, estou no 9563, de Gol 966, boa tarde, baixado travado, pista 10. Gol no 966, continua a aproximação, aguardando pista livre, 1003 ajuste. 9093, aguardando, 966. Afirmativo. Pouso autorizado 1-0, vento 1-8-0 graus e 1-2-9. Livre pouso na 10, Gol 966. Bomba 51, decolado às 4-9, controle Salvador 1-2-0-8. 0-8-4. Pastor 2-0 autorizado Belo Horizonte, via Golf 677, nível 180. A saída será a saída Coral, falando da 10 que for na direita, código 5035 e o controle 1208. Autorizado Bravo Hotel para Golf 677. Correto, diverso na Xantax. Solo Salvador, boa tarde, 659, informação Tango, posição BF, autorização Galeão. 659, aguarda um minuto cópia para o Galeão, preparada El, Leda e Rumi. Dael, Leda e Rumi, boa, 659, mestre, obrigado. Meu ano 4-2, muito em espera, boa tarde. Olá, meu ano 4-2. 67, aguarde cópia para Brasília. A Labor eleva a saída. Aguardando então, na 357. Xanamião 142, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Xanamião 142. Na 966, solo aos 52, direita 121 decimal, né? Direita 121. Brasil. 966, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Juliette 09, portão, 966. Juliette 09, 966. China 6142, vento 190 graus, 109, autorizado decolagem 10, restrito 4.000 pés. Sete, restrito 4.000 pés de decolagem da 10, China 6142. Tango Juliette, Serra Tango, boa tarde, confirme intenções. Boa tarde, estou na ONU, agora eu posso ver o contato 3. Gente, Juliette, Serra Tango, informa um tráfego nacional da 10, reporta 4 milhas fora aguardando. Gente, vai reportar 4 milhas fora, então vocês vão pular a nave nacional da 10. Se solicita o apoio da aeronave 3, se possível. China 6142, decolada 56, controle 120, decimal 8, mau voo. 6142, copiou? 1109, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste 10-13, informa o tráfego à esquerda, setor norte não interfere, Charlie 310. Serra Tango, faça 360 com curva pela esquerda, reporta novamente na final da 17 para pouso na 10. 360 pela esquerda, vai informar novamente quando na final da 17 para pouso na 10, Juliette Serra Tango. Alfa Romeo, Romeo Eco Índia, aguarda número 3 para cópia. 445. Ah, conseguiu o pouso na 17, Juliette. Gente, entendido que seguirá para pouso na 17. Mantenha espera no setor aguardando, Juliette, Serra Tango. Juliette, Serra Tango. 1109, chefe trem, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. 109, pode estar gravado, autorizado pouso na pista 10. Delta, viu? 4065. Azul 4065 está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Paranave na final da agora. Giletava. Gilete, então continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, um ajuste no 03. Aguardando a autorização para o pouso, Giletava. Voo no 659 autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10. Após a decolagem curva direita na saída da Euleda Irumi, após Up November 857, Moulson. Transponder 51110, controle 120, decimal 8. Nível 360 Galeão autorizado, decola a pista 10, curva direita, desceu da Euleda Irumi, Up November 857, Moulson. Aciona 5110 e o controle 120, decima 8, o portão é 10, solicitando pushback de acionamento. Voo no 659. Voo no 659 está autorizado no 10, chama táxi. Chama pro táxi, voo no 659. Tá 3567, pronto, cópia. 984, dá 84, autorização Aracaju 230. Tá 3567, tá pronto, cópia. Santorí 567, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zuluno 7, Malba, após ser conforme rota do plano. Decolada pista 10, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 51104, controle 120, decimal 8. Santorí 567, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zuluno 7, conforme rota do plano. Decolada 10ª curva pela direita na Arbor, Elefa. Transponder 5104, controle 120, decimal 8, está no portão 4 para puxa acionamento. Está 3567, cotejamento correto, aguarda para o puxa. Aguardando, está 3567. Mike, o meu alfa mantém escuta, aguardando coordenação com o controle. Prepara Puka, transição Caju e aguarda cópia. Puka, Caju, aguardando, boa noite, pessoal. Gol 2009, prepara Dael Coral e no... aguarda cópia. Repórter livrando na interseção, Gilete Sertango. O 4065 está autorizado no 03, chama táxi. Autorizado, 3065. Mike Romeo Alfa, por gentileza, tente novamente em 120, decimal 8, caso negativo, retorna. Alfa, copiou a torre? O Olympus 03, acionamento por conta em risco, aguardando cópia. Estamos grato, sequência livre, estação. Zero a bordo, 3:42, Campinas. O 1659 está autorizado táxi inicialmente até através do gate 612. Táxi autorizado até através do gate 612, voo 1659. Romeu é com injeção a 30 segundos de cópia. Para o parque azul 4065, 114. 4 horas e 10. Alterna Ribeirão Preto. Do 4065 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão 0 via Índia. Ponto de espera torre 98.95, ajustando a 093. Via Índia, 1895, retificando o teu AB. 1115. Gente, 1115. Através do 62.65. Bom, no 659 está autorizado prosseguir com táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera torre 98.95, ajuste 1.0.3. Pátio Índia prossegue com o lado 1895, ajuste 1.0.3, bom, no 659, obrigado. Oi, Azul 465, boa tarde, ponto de espera pronto. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Ali, decolar 10, 4065. Gente, aguarda só mais um momento. Pastor 20 para táxi, torre 98.95, ajuste 0.13. 0.13, torre 0.13, obrigado. Salvador, pastor 20, patina de táxi, pastor táxi. Pastor 20, confirma o que eu vi? Tá com 29 a bordo, pastor 20. O que eu vi? É, 29 a bordo, senhor. Gente, pastor 20, autorizado táxi, chamar no hotel, ajuste no 0.3. Aporte no hotel, pastor. Autorizado do 04, chama táxi, tá 3567. Autorizado, obrigado. O Gol 2009 é o número 3 para cópia. Alfa Romeo, Romeo é com Índia, tá pronto, cópia. Bona 097, boa tarde. Vento 180 graus, 109, autorizado pouso no 0. Ok, ciente, livre pouso na 10, Gol 1097, 180 com 10 é o vento. Do 4065, decolado 06, controle 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, até a próxima. Torre Salvador, boa tarde, Bona 659, ponto de espera, pista do zero, mantendo a posição pronto para decolagem. Bona 659, boa, visual com Boeing Nacional 00. Afirmativo, Gol no 659, visual. Após a passagem do mesmo ali, mantém no zero, Gol no 659. Após a passagem do aeronave na final, ali, mantém pista no zero, Gol no 659. Esquerda na saída, Puca, transição Caju. Transponder 5116, controle 120, decimal 8. Autorizado 260, decola da 10, na boca caiu por esquerda, 116, é o transponder, controle 208, é o Diego 677. Para o portão 2, já pronto para o direcionamento. Gol no 884, aguarda para o push. Guarda. Gol 2009, pronto, copy. Gol 2009, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El Coral. Rota conforme o plano, transponder 5076, controle 120, decimal 8. Gente, Gol 2009 está autorizado no 11, chama táxi. Pastor 20, está no hotel pronto, visual com aeronave. Pastor 20, após a passagem da aeronave, autorizado o cruzamento. Na Delta, mantenha a posição e chame Solen 1, 2, 1, decimal 1. Após o gol, é autorizado o cruzamento na Delta 2, 1, 1. Muito obrigado. Romeu Eco Índia, autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. Pastor 20, torre 198, decimal 95. É, cruzou e está na Delta, Pastor 20. Para o táxi, eu estou 3567 com 153 passageiros, 3:25, ordenando o Uberman. O Pastor 20 mantém a posição na Taxi Delta. Alô, Pastor 3567 está autorizado o táxi até o ponto de espera da Cristina 0 via Índia no ponto de espera torre no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Pastor 20 na escuta? Na escuta, preferida. Pastor, o táxi um pouco mais à frente, passando o ponto de espera da Taxi Delta? Nossa, mas está livrando o ponto de espera, autoriza o táxi via Delta. Até o pátio principal. Após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado via Alfa, reportante da Taxi Juliette, o Pastor 20. Após o tráfego Delta, reportante Juliette. Qual o 9097? O 9097 prossegue via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, para o 04, 9097. Terceira vez para o táxi, o TAM 3567 com 153 a bordo, 3:25, Berlândia. O TAM 3567 já foi autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 3. Não recebemos, está autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, ondulado, torre 1295, com abordagem. Whisky anti-uniforme, aguarda, número 3 para cópia. Por gentileza, efetue um 180. Salvador, boa tarde, General 63, número 4, estabilizado no ILS X-Ray. 3-1-4, boa tarde, check-train. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 2-0 graus, 1-3 nós. Informa o helicóptero, 500 pés, à esquerda não interfere. Sim, o helicóptero está autorizado pouso, cabeceira 1-0, chinelo 63, 1-4, já cumpri baixar travado. Gol 2009 está autorizado o táxi inicialmente até através do gate 62. Do Romeu Eco Índia, autorizado até Quebec, após reporta para o retorno. No Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 3. Valeu, Juliette, passe em ponto de espera, alfa, no 6. Então no 0. Vento 2-0 graus, 1-0 nós. Positivo. Tá irado não no 7. É o mais normal. Confirma que chamou o som? Olimpo 03 autorizado, Salvador, Salvador, 2-1-0, decola da pista 1-0. Após a decolagem, curva à direita na saída da EL, após segue direto conforme rota. Transponder 5047, controle 120, decimal 8. 567, boa tarde. Após a passagem de 90, a linha e mantém 1-0. Boa tarde. Após o tráfego na final, a linha e mantém 1-0. Tá 3567. Continua 0 no 3. Sua 009 está autorizada até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0 no 3. Olimpo 03, boa tarde, livre o Senac Matáxi. Olimpo 03, confirma o Albert. X7 a bordo, aguarda para o táxi, Olimpo 03. Squawk 5121, Salvador Approach 120.8. Brazilian Air Force 2016, read the bags correct, confirm sounds on board. 2-3 full body is ready to start up. To start up and taxi, contact tower 118.95, 181013. Mike, um alfa, devido à aeronave já na final da 1-0, peço que mantenha a cabeceira 1-7 aguardando para seguir táxi aéreo. Tio. Vogo 1620 para sair da Serra, vai estar travado. 1620, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 3. Informa o tráfego, helicóptero pousando pairado, cabeceira auxiliar à esquerda, não interfere. Sente. Salvador Tower, the left, request 0106, make a river, taxi, start up. Force 2016, start up approved, combat to taxi. Olimpo 03, autorizado o táxi, chama na hotel, ajuste no 0 no 3. Transponder 5071 no controle 120.8. É, Dima está travado, livre pouso na 10, gol 1620. 03567, decolado 15, controle 120.8, bom voo. 208, tá, 3567. Passe para a torre, chame a torre no 895, ajuste no 0 no 3 para acionamento mais. E a Queen já informa o sequenciamento para 10, aeronave na cabeceira da 17 e um tráfego adicional seguindo para pouso na 17, peço que aguarde. Romeu Eco Índia. Mike, Romeu Alfa autorizado a seguir táxi aéreo, reporta na Papá. Confirma. Mike, Romeu Alfa autorizado táxi aéreo, reporta na Taxi Papá para o Pátio 5. Você tirou sua autorização aqui para pular aqui, tudo bem? 7 Hotel, hello, Condor 076, ILS Approach 1310. Afirma, agilizando por gentileza, Mike Romeo Alpha. Positivo, agilizando. Por exemplo, vou na área gramada e vou para o Paxinho, por Afirma. 7 Hotel, hello, Condor 076, ILS X-ray 10. Condor 076, continua approach, standby, clima chileno, altimeter 71013. Clima 1013, continue approach, welcome. Condor 076. 1620, solo 17, 1211. 11. Solo, uma voa com 1620, livrou a pista no sistema. Romeu Alfa, estacionar frequência livre. Obrigado, senhor. Fox 2016, stand by, taxi. 0 na recife. Uno 884 está autorizado. O táxi? Via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0 no 3. Via Índia até o ponto de espera. No 895, ajuste no 0 no 3. Uno 884. Condo 076, point check. Condo 076, clear to land, runway 10, wind 200 degrees, 10 knots. Condo 076, clear to land, runway 10, thank you. Afirma, após a passagem do Boeing, ali mantém, pastor 20. Grupo 03, autorizado cruzamento na Delta, ultrapassa ponto de espera, mantém a da Alfa e chame solo, 1, 2, 1, décima 1. Furma 0, Bono 6, 2, 0. Solo, Salvador, boa tarde, Oceania 63, 1, 1, quantidade de paramento. Aguarda pro push, Oceania 63, 1, 5. Na sua escuta para o pushback acionamento, é 3. Vai departamento para procurar o seu dado. O 76 on the ground at 20, right 1-1. Via Alfa, Juliette, Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste na 0 no 3. Romeo Alfa, guarda cópia. O câmera guarda local, Condor 076, tá na Alfa. Condor 076, approve taxi, via taxi Alfa Juliet Gate 11. Alfa Juliet send 11, Condor 076. Essa vai ser travou, braço já tá. Gente, livre pouso. Bravo, Totango. Livre. Seu 20, decolado de 21, controle 1, 20, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, senhor. Então, bom domingo. O 2009 ali, mantém no 0. Fox 2016, go ahead. Confirm Sousa Mars. Roger, call me in Taxi Hotel, altimeter section 1013. Bravo, Vitor Tango, solo 22, confirma o bate. Cliente autorizado, backtrack, reporta, livrando na bata. Boa Norte. Transponder 0117, controle 120, decimal 8. E torre 1895. Salve, Salvador. Boa tarde. Xerém 3327, tem que ter uniforme, autorização 180, ilhão. Galé 6327, confirma nível solicitado. 180? Afirma, está no plano aqui. Cliente, aguarda cópia Ocean 6327. 27 aguarda. Grupo. Este aqui uniforme segue como número 2, reporta na Papá, ajuste no 0 no 3. Brazilian FOS 2016, clearage cross runway 10, on taxiway Delta, call ground 1-1. Soltando frequência livre. Papa Romeo, Romeo, Romeo Eco, Índia, vento 190 graus, X09 nós, autorizado a decolagem 35. Brazilian Force 2016, approved taxi via taxiway Alpha, report before the Juliet. Zero graus, X09 nós, autorizado a decolagem no 0. Salvador, boa tarde, azul 4462. 1884, mantém ponto de espera, papá. Mantém ponto de espera, 1884. Para o ponto de espera da papá, é autorizado para o presente. Mike Romeo Alpha, da presente, agilizando, autorizado a decolar com o Proa Norte. Vento 190 graus, 09 nós. Sim, da presente, está autorizado a decolar, está fora do solo da presente, agora mais normal. Mike Romeo Alpha, decolado 225, reporta final para a irmã. Sim, morada final. Romeo Eco Índia, decolado 225, Proa Norte, chame o controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, obrigado, bom dia, bom trabalho. Ocean Air 6315, está autorizado o pushback no 01, no chama táxi. Salvador, azul 4462. Rio 4462, boa tarde, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 10 nós, informo o helicóptero seguindo com proa norte, à esquerda não interfere. Livre pouso, pista 10, azul 4462. 12009, decolada de 26, controle 120 decimal 8, morro. 208, obrigado, boa tarde. PNV 180, via Golf 677, decolada da pista 0, primeira curva direita, na saída coral. Transponder 5145, controle 208, SNFA 37. Oceano 6327, cotejamento correto, chama quando pronto na remoto no 3. Tá, só confirmando, a saída é da El Transição Coral pro 6361 no 6327. Pronto, claro, alfa. A Ocha, né? 6327. Alinha e mantém no 0. Eu mantenho no 0 com 1834. Aqui uniforme e mantém a posição aguardando. Azul 4462, solos 28, direita 1-2-1. Direita 2-1-1, azul 4462. 2, boa tarde, Azul 4462, terminando o ponto 4. Azul 4462, táxi lento via Alfa, reporta antes da taxa de Juliette. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4462. 500 uniforme, vento 190 graus, chuva 0 nós, autorizada a decolagem 17. Uno 884, vento 190 graus, chuva 0 nós, autorizada a decolagem 10. Autorizada a distância da decolagem 10, 1884. Alfa, frequência livre, boa tarde. Uniforme decolado de 29, controle 120, décima 8, no voo. Xamaná, confirmando a frequência 108, já. Afirmo, 1208. Xamaná. Olimpo 03 ali, mantém no 0. Polo Salvador, Rocha 6325, pronto para o táxi com 156 bordo, alterna Galeão. Confirma a autonomia, Rocha 6325. Autonomia, Rocha 6325. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Ajustado no 06, evitar quando ponto de ponto de espera, torre 1295, Rocha 6325, bom domingo. Brazilian Force 2016, approved taxi via Juliet, April 1, India, at the holding point 1010, contact Tower 118.95, QNH1013. Guarda pra cópia. Guardado. Tá 3155, número 2, para cópia. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, boa tarde, 4462. Decolado 32, controle 120, décimo 8, morro. 1208, a 203. 10, nenhuma, após sair conforme rota. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída pouca transição ZIPAR. Transponder 5160, controle 120, décimo 8. Autorizado, a gente quer que você na grande, via Upper, 10. Após nenhuma decolada 10, curva esquerda, saída pouca transição de barro, transição de 5160, controle 108, 1966. Gol 966, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 09. Chama quando pronto. Tá 3155, pronto, cópia? Tá 3155, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5152, o controle 120, decimal 8. 190 graus, 089. autorizando 55 transponder 5152. Cotejamento correto, chama quando pronto no 05. Devido à pressão do sede da aeronave que decola à frente, no 63 e no 5, será autorizada após o pouso do Airbus da companhia. Vamos colocar 2 milhas no marcador externo. Se puder agilizar, não tem problema. Tá autorizado no 09, chama táxi, o Gol no 966. Chama táxi, 966. Salvador, Chanel 6327, remoto no 3, para pushback acionamento. Aguarda para o pushback, o Chanel 6327. 67, aguarda. Pegação de pouso, ajuste no 03. 03, aguarda na autorização, 3207. No 5, após o Airbus, ali mantém no 0. Ali mantém no 063. No 966 na escuta? Na escuta está iniciando, 966. Ciente. Puxando a minha 13 no 5, solos 37, direita 1 no 2 no 1. Aqui pra chamar o solo, 63 no 5. M3, 1-5, vento 1-80 graus, 1-2 nós, autorizado a decolagem no zero. Tive decolagem, M3. Oceano 63, 1, 5, táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Taxi Juliette, reporta, 3, 1. 7, vento, 180 graus, 119, cheque trem. Embaixada travada, visual para 1, 0, 3, 2, 1, 7, livre pouso. Firmo livre pouso, 3, 2, 1, 7. Aeronave 315, decolado 239, controle 120-8, bom voo. Controle 1208, obrigado, bom domingo. Fox 2016, line up and wait runway 10. Salvador 966 com 120 a bordo, terna Recife, 4 horas e 25, pronto, táxi. 3, 2. Apache Índia no ponto de espera torre no 8.95, ajuste no 0.3. E Apache Índia, ponto de espera 3.95, bolo 966. Na Fox 2016, wind 190 degrees, 09 knots, cleared for takeoff runway 10. Confirme que chamou o sol? A 3217, táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 3217. Então 3155, aguarda pro push. Solo Salvador, é o 6327, pode ser a Taxi Juliette acionado? Afirmo, tá autorizado, chama táxi, hoje é 6327. Tá bom. Juliana Fox 2016, airborne at 42, departure 120-8. 1208, thank you. Oceano 6315 está autorizado, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, 3217. A 3217 está autorizado, Juliette, portão 01. Juliette, 01, 3217. Salvador, gol 1966, ponte 010, pronto. 966, boa tarde, ali mantém 10. Mantendo a terra. pronto, 966. Negativo, tô com uma aeronave no sul do pátio, finalizando o pushback já para início do táxi. Após ser autorizado o TAM 3155. Salvador, para o táxi CNR 327 com 8 1 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, terminando o Salvador. Xelema 327, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio em Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Comi 3, livre o táxi via Pátio em Índia até o ponto de espera no 0, quando lá, torre 2895 CNR 327. Decolada 47, controle 1, 208, 1, 208, boa. Cancelador, bom dia, final 327, troca o ponteiro da 1-0. Boa tarde, alinha e mantenha no 0. Alinha e mantenha no 0, 6327.